Um certo dia, o profeta João Batista estava à beira do rio Jordão a batizar, quando de repente um homem surgiu em sua frente e João Batista olhou para seus olhos e disse: Senhor, eu careço de ser batizado por ti e tu vens a mim? E esse homem, olhando para João Batista, disse: Deixe por agora, porque convém que se cumpra toda a justiça. E este homem, ao ser batizado, o Espírito Santo desceu dos céus em forma de uma pomba. E ele dali partiu para sua missão. E o seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, em forma de um pombo, no céu desceu.